Quero que minha arte grite ao seu ouvido quando estiver dormindo e ressoe fazendo eco dentro desta cabeça oca, colocando não palavras de ordem para uma suposta e conspirada lavagem cerebral. Quero só um verbo acompanhado de um pronome pessoal do caso oblíquo. Liberte-se! Assim dominarei o mundo sem impor a ditadura das leis e sem o anarquismo, comportado, contudo, escrachado.